10-0, climb flight level 350. Climb to flight level 350, American 90. Pronto, 5/5, 3304, Brasília, qual nível? Qual que é o repetitivo, senhor? A gente está sem a documentação? Eu também estou sem o seu plano aqui, o horário, você sabe qual é o OBT? É o OBT aos 12. Eu vou checar aqui na aeroporto que já lhe chamo, tá? Que não chegou no seu plano aqui, só um minutinho. Ah, tá bom, obrigado pela atenção. Aqui meia hora antes, então daqui a 4 minutos deve chegar aqui, tá? Tá o 3:30 aqui pra vocês, a Brasília. Ah, tá legal, a documentação também acabou de chegar, deixa eu ver qual que tá aqui. Tá 3:30 mesmo, aí quando tiver pronto, quando o senhor receber, a gente tá pronto pra cota. Suficiente. Tá, obrigado. Nova 23, cópia. Pronto. Estamos lá no Guarulhos, 360, turístico 50. Decola Batista na zero, atrás curva direita. Subida da Royal, posição Junior. Controle 1919, decimal 8. Funciona 5043. Autorizado 360, Belice 50 da Royal Junior. Saída 198, controle 5043, responde ao gol 1923. Está correto, sem acionamento. Camará, obrigado. Muito bom dia, web 6709, autorização 1240 para Brasília. Isso é Brasília, web 6709? Isso, 6709 para Brasília. Qual é o nível? 340. 34, web. Web 6709. Controle Salvador 6311 Avianca, centro da informação Lima. Avianca 6311, acende identificação, autorizado via chegada Banff, desça para nível 040. Seguinte via Banff, 6311. Paulo Salvador, bom dia, OTAN 3663. Chamando? Sim, a gente mantém isso contra a base. Sim, mantém isso contra o minuto. Salvador, bom dia, tá 3663. Bom dia, 3663, se você. Por gentileza, 300 para Guarulhos, tá na cesta. Como não, eu tô com a atuação pro 340 aqui, quer que eu recordei, não posso recordar nada. Ah, pode mandar essa, depois a gente vê com o tempo. Copa. Copa. Guarulhos, então, aprovado, 340, Terisco 50, decola pista 10 até os direitos. Segunda da alta, atenção Giner. Controle 1, 99, decimal 8, aciona 5053. Autorizado Guarulhos, nível 340, pela Terisco 50, saída da alta, atenção Giner. Decola da 10, primeira curva direita. Controle Salvador, 119,8, transforma 5053. Tá, 3663. Tá correto, chama acionamento. Chamará, obrigado. Objeto 6709, cópia. Tá pronto, senhor. Brasil autorizado 340, pelo piso 17, decola pista 10, após curva direita. Subida gole, transição Ocito. Controle 119, decimal 8, aciona 5025. Autorizado 340 para Brasília, via piso 17. A saída é a gole Ocito, decola da 10, curva direita. 198, controle de saída e 5025 é o transponder, 6709. Projeto de acionamento. Tomará para acionamento no 9, 6709. 3304, cópia. Própria cópia, prossiga. Lado Brasília, 360, piloto 17, decola pista 10, após direita, subida gole, transição Ocito. Controle 119, decimal 8, aciona 5057. Autorizando 360 para Brasília, via Apesulu 17, decola da 10, curva direita na Golio Fito. Controle de saída 119, decimal 8, transponder 5057, da 3304. Correto, sem posicionamento 3304. Quem é que chamará? Batom Guianque, Papá Romeu, qual é o nível para Morro de São Paulo? Tanguiente, Papá Romeu, Tramor, 500 pés, decola da 17, após direita, ingresso no corredor Axé, controle 119, décima 8, aciona 0136. De 500 pés, ajuste na 014 no momento, confirma o POB e a autonomia. Quinhentos pés que foi autorizado essa atitude inicialmente, certo? Chame agora a torre em 119 e correção em 118612 para acionamento e decolagem. Tango Yankee, Papá Romeu, confirma empate. Setorizado, acionamento, reporte para o táxi. Yankee, Papá Romeu. Passador está passando na Alfa Delta, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 345, obrigado, até mais. Controle Salvador, bom dia, até 3454, tá quente da Lima. 3454, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050. 7050 na Mari, da 3454. O Avianca 6311, autorizado via chegada Bonf para 2000 pés, altímetro no 014, autorizado final do procedimento LSX-OEC em glide, reporte estabilizado no curso do localizador. Reportar, estabilizado no curso do localizador. Controle, pro 3454, autoriza direto SAP ou Duna. Qual é o perfil da chegada até 3454? Controle Salvador, Papatanga Escoteco, atingido 1-1-0, perdeu contato com o centro, tem informação Lima. Escoteco Charlie, Escoteco Eco, desça ao nível 060, chegada a Mare, com ajuste 1-0-1-4 e reduza para 2-1-0 mais. 2-1-0, redução, desce para o nível 60, a chegada a Mare, o ajuste agora é de 1014. 6311, Torre 18, Salmeia. Muito bem, valeu, obrigado. Salvador 6311 da Avianca. Aeronave em aproximação para Salvador, conforme ela está, a pista 10 agora está deslocada em 1.200 metros. Capitão, é consciente do deslocamento de 1.200 metros da passamento da capitaneira. Avianca 6311, confirme. Confirme em 30 pontos, baixar travado. Está embaixo travado. Pego 6311, autorizado pouso, pista 90, vento 170 graus, 069, a viseira deslocada 1.200 metros, 1.200 metros. Afirmativo, no artista 90 metros apenas. Foi alterado a 00, senhor. Ah, o 00 foi 2 minutos atrás, nossa preparação para o pouso foi há 15 minutos atrás. Gente, eu não posso colocar uma informação em uso antes da pista estar 1.200 metros, gente. Afirmativo. Então tá 1.200 metros agora, né? Afirmo. Ok, obrigado. Tá passando o jeito, só tá rodando. Pode gravar, tá pronto, tá aqui do outro lado. Bianco, Papa Romeu, autorizado, tá? E alinhar a cabeceira 17, reporte alinhado. Muito bom dia, são 3859-08, coordenação 380 para Curitiba. Cavalo meu alinhado, visual com o Xenés, cruzando a pista. E aí, Papai Romeu, autorizado a colar a pista no 7, corrigindo. Aguarde um momento. Informação em curso agora é a Mike e nós estamos com os primeiros 1.200 metros da pista 1-0 do Zonto em praticadas. Afirmativo, 3859, sente. No gate 09 para pushback acionamento. Ah, tá ligado o pushback time táxi, o jogo tinha só pro táxi, acionamento 09. 14, apontará o localizador, escuta lá. 319. O táxi via Alfa até antes da Juliette, Avianca 6311. Alfa até antes da Juliette. Papá Romeu decolou ao 05, chame controle 119 desse modo. Sim, aí, grato, bom trabalho. Controle Salvador, Papa Tango Yank, Papá Romeu. Agora puxa essa lenta. Autorizado 363, chame táxi, Papa 5. Chamará para o táxi 363. 35 minutos de voo aproximadamente. Obrigado, mantenha-se em controle visual no corredor Axé, é ponte para o Labar. Cliente, graças. Chame o final do PAT 3. Vou chamar no final do PAT 3, ó, vem a caminha 31. Para o táxi do voo no 923, está com 155 a bordo, 430 com 5. Yankee Papa Romeo tacionado, código transponder 0136. 0136 acionado, senhor. Últimos dados, gentileza. Para o táxi, está com 155, 4 horas e 30, confirma. Táxi em frente, com Antônio Canteira à sua direita, pela Índia, ingressa na Alfa, reporte 11 da Taxi Delta. E a Alfa, 8 da Delta, reportará gol no 9-2-3. 6. 18-6, com a torre 3454. Não vai ingressar perto, primeira esquerda naquilo, tá aí, logo que ingressou no pote 3, mantém a posição, porque tá a aeronave aí da TAM, tá mandando flashback no 5, que vai botar a sua entrada no pote principal. Toda a iniciar o táxi, aí sim vai ser autorizado seu ingresso no pote. Positivo. 1200 metros fechados. Cliente 2300, 3454. Para o táxi com 127 a bordo, 3h40, aterna confins. Sorte, 3h40, qual a alternativa? Confins. O táxi autorizado em frente, tá? Pode seguir em frente, táxi foi Juliette e Alfa, vai reportar antes do táxi foi Delta, mas nessa frequência ainda, ajuste na 014, tentando um aeronave da TAM, tá fazendo feedback no 5, mas tem como passar ali para o táxi Juliette. Ok, passagem via Juliette Alfa e reportante da Delta 6709. Salvador, TAM 3304, pushback, acionamento, gate 2. Viagem 3304, vai ser o primeiro, tá? Mas por enquanto mantém a posição. Mantendo posição, aguardando suas instruções. Aproximando da Delta, gol no 923. Pode ingressar a Taxi Delta, mantém a posição na mesa, chama a torre 118.612, 1014 aqui negar. 3663, está pronto para o táxi PUB 102, alternando o Galeão com 3 horas e 50 de autonomia. Ei. 3663, em que segue o nave objeto, reporte antes do táxi Delta nessa frequência nova transferência, 1014 ajuste. Ok, agora 1014, está mantendo sua escuta, segue agora o webjet para Delta 3663. Vem com a 3-1, quando a aeronave da TAM livrar a entrada do pátio, pode ingressar, última esquerda, em frente, sempre, portão 01. 01 no portão 7. Metros fechados. Reporte visual, treino ponto baixar travado. Aí o visual, agora veio certo. Bom, no 923. Bom, no 1923, confirma a linha da cola separada. Afirmativo. 1923, autorizado a linha da cola separada, feito 180 graus, 05 nós, pista 10. A linha da cola da 10, gol 1923. 3454, solos 10, chame solo 121, décimo 9. 1219, 3454. Salvador, bom dia, o 3454 no táxi. Gente, táxi via Alfa, reparte antes da táxi 8 quilo. Alfa, antes da quilo, 3454. Antes da táxi 8, Delta, 1709. Gente, chame torre 118 nesse momento. Leito, meia, ingresso na Delta. Na Delta, chama torre 118 decimal meia. Ingresso, chama torre de leito meia. Solução 3859, autorização Curitiba. Torre Salvador, bom dia, web 6709, ponto de espera da Delta, pronto. Web 6709, bom dia, mantenha ponto de espera da Delta. Mantendo ponto de espera, 6709. Descansar o eco, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 069, cabeceira deslocada 1.800 metros, 1.200 metros. Que é isso, capitão eco, é livre, boa. 1923, decolou 103, chame controle, 119, decimal 8. 198, 923. 1605. Controle, voo 923. 923, contato na decolagem, SUV mantenha 360, saída da EL. Saída da EL, 360, 923. Gente, após a outra aeronave, táxi livre via Delta. Beleza, vai aguardar então. 3454, pode ingressar naquilo? Firmo, táxi via Quilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Quilo, pátio 3, vai chamar para ingresso no principal. 3304, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, o TAN 3304. E aí, Papa Romeu, controle de Salvador. E aí, Papa Romeu, tudo certo, diga. E aí, Papa Romeu, confirma seu chamado para o pouso. A informação está chegando cortada, senhor. Apenas a informação está a 20 segundos do através do farol da barra. A informação do senhor está chegando cortada. O estimado para o pouso, Yankee Papa Romeu. Décimo nome. Direito, 2-1. Vocês como recebe o controle de Salvador? Alto e claro. Yankee Papa Romeu, como recebe o controle de Salvador? Está recebendo agora, senhor, se possível. E aí, Papa Romeu, informe seu estimado para o pouso. 25 minutos. Mais 15 minutos, confirme. Mais 25 minutos da presente. 1240, copiado, livre frequência, tocou na seu contrato local até o retorno.